Começa agora o programa Onsarva, encontro semanal com autoconhecimento, saúde e bem-estar. Apresentação, Juliana Gongora e Maria Velar. Olá, ouvintes do Onsarva. Iniciamos mais um programa aqui na Rádio Fiscar, 95,3 FM. No programa de hoje, abordaremos o tema yoga. Eu sou a Juliana Gongora e está comigo em estúdio a professora Maria Velar. Olá, professora! Hoje em dia, ouve-se com muita frequência sobre yoga, mas há várias dúvidas quanto à prática. Nos fale um pouco sobre o que é yoga e se há alguma relação com religião. Olá, Juliana. Olá, ouvintes. O yoga é uma disciplina de vida, é uma filosofia prática que existe já, assim, registros há milênios. Mas a forma como a gente vê hoje, como pratica hoje, vem sendo alterada ao longo do tempo. No início, o yoga era muito voltado só para a parte mental. Era uma disciplina, como continua sendo, uma disciplina mental, mas não se valorizava tanto o corpo. A partir da Idade Média é que se começou a fazer mais asanas realmente para fortalecer o corpo, reconhecendo que se o corpo estiver fraco, a gente não vai conseguir ter uma boa qualidade de mente, uma boa qualidade de atenção e discernimento para tomar consciência da nossa própria mente, para observar a nossa própria mente. E o yoga, infelizmente, quando chega para nós, ele vem muito associado com misticismo. E com isso, confunde-se muito com religião. O Swami Kuvalayananda foi o primeiro mestre, professor de yoga da Índia, que fundou um instituto para fazer pesquisas científicas com yoga, exatamente a partir de um pedido do guru dele, que quis que se colocasse o yoga numa linguagem atual, associada à ciência, para que se compreendesse as coisas de uma forma mais clara. O yoga é uma coisa que só acontece no aqui, agora. Então, historicamente, a gente vê como que o yoga vai alterando a prática ao longo do tempo, de acordo com a filosofia, a cultura, o modo de vida de cada época. Então, atualmente, trabalha-se muito o corpo, mas, na verdade, o que se quer, através desse trabalho corporal, é tomar consciência da própria mente e dessa relação com o corpo. O objetivo é sempre a mente, o bem-estar, e para que a mente fique bem, para que a mente esteja tranquila, é importante que o corpo esteja saudável. Então, a gente trabalha sempre diretamente associando os dois. A religião é uma coisa institucionalizada e realmente não tem nada a ver com yoga. Na Índia, onde o yoga começou, a principal religião de lá é o hinduísmo. Mas, na verdade, Buda também praticava yoga e o que se conhece, o que se sabe é que hoje em dia muitos budistas também praticam, mesmo sem estar ligados diretamente ao hinduísmo. E da mesma forma, existem várias outras pessoas de todas as religiões, ou mesmo sem nenhuma religião, que praticam yoga. Então, felizmente, ela pode ser praticada por pessoas de qualquer religião, porque o objetivo do yoga é unir. E muitas vezes a religião acaba separando as pessoas, porque se a pessoa é de uma religião, ela vai achar que a dela é mais importante do que a da outra pessoa, que é de outra religião, e isso não é yoga. O yoga pode ser praticado por qualquer religião e mesmo por pessoas que não tenham nenhuma religião. Essas foram as dicas da Maria Velar. Muito obrigada por compartilhar conosco. E chegamos ao final do nosso programa de hoje. Obrigada, ouvintes da Rádio Fiscar. Fiquem ligados na programação e entrem em contato conosco através do e-mail programaonsarva@gmail.com e curta nossa página no Facebook. Semana que vem voltamos com um novo tema. Fiquem com o mantra de encerramento. Namastê.